amor, eu vou, pois é o melhor pra mim. E eu sei que é o que você quer pra nós dois. Amor, não sei se tem que ser assim. É que você não sabe, mas não vou nem tentar insistir. O que ficou na nossa história? Eu sei, não vai mais voltar. Você quer ter alguém que nunca amou. Estou te deixando sem olhar pra trás. Eu errei em pensar que eu era sua. Meu amor, você não vai mudar. Agora eu sei que vai ser bem melhor assim. Quantas vezes eu tentei dizer do amor que eu sinto por você. Estou te deixando sem olhar pra trás. Estou te deixando sem olhar pra trás.